Na primeira quinzena do próximo mês, terão início as obras para a instalação da plataforma de captação de água no Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu. O novo módulo irá garantir o abastecimento de água para a população, mesmo em períodos de estiagem. Segundo o coordenador industrial da Sanepar, Marcos Valeiro, a finalidade dessa instalação é dar um pouco mais de proteção ao atendimento com água tratada para a população de Foz do Iguaçu. A finalidade dela é dar um pouco mais de proteção ao atendimento, né, com água tratada para a população de Foz do Iguaçu. Ela é um investimento aí da ordem de 4,3 milhões e que vai beneficiar aí a população de Foz. De acordo com o coordenador, a conclusão das obras está prevista para o mês de agosto. Está prevista para iniciar aí na segunda quinzena do mês de março. É uma obra complexa, é uma obra que envolve embarcações, envolve aí toda uma estrutura para poder atender aí a demanda dessa instalação, dessa plataforma. Então, a previsão é que até agosto, mais ou menos, ela seja terminada já. Cerca de 210 mil moradores serão beneficiados com essa instalação. Ela vai beneficiar em torno de 210 mil pessoas da cidade de Foz do Iguaçu. Então, a capacidade vai ficar em torno de 700 litros por segundo, né? Isso vai dar um incremento aí de 520 metros cúbicos por hora. Então, hoje nós temos uma produção de 2 mil metros cúbicos por hora, vai então ter um incremento de 520 metros cúbicos por hora na produção. Então, é esse incremento que vai haver. A captação do Lago de Itaipu é responsável pelo fornecimento de água para 70% da cidade de Foz do Iguaçu. O contrato que autoriza o início da obra foi assinado pelo presidente da Companhia de Saneamento Básico do Paraná, Fernando Guinoni, e o prefeito de Foz do Iguaçu, no dia 14 de fevereiro. Além da ampliação do sistema de abastecimento de água, também foi assinado o contrato para ampliação do sistema de esgoto sanitário. As duas obras somam um investimento de 12,7 milhões. Marjorie Colombari para a CBN Foz.